Tô vir o mar sentado na pedra, sentado na areia, e senti uma barcarola criar devagar esta melodia. Tinha a crista e vaga desta vaga história da arte marinheira. Luzia na prata mais rica, mais rica, mais rica que havia. E aquele pensamento de ir e voltar sempre que há na maresia. Maresia na serra, um olhar sobre o mar, levado até à beira-serra, através de factos históricos, episódios, relatos, vivências, curiosidades e música. Maresia na Serra é um apontamento da responsabilidade de Eduardo Gonçalves. Um dos mais populares peixes da alimentação portuguesa, especialmente no verão, é a sardinha. O nome sardinha é proveniente da sua origem, a ilha italiana da Sardenha, situada no mar Mediterrâneo. Na costa portuguesa, a pesca da sardinha é efetuada a partir das traineiras. A designação da embarcação cantábrica traineira, a mãe de todas as traineiras, provém do termo traina, que assim se designa a arte de arrastar para a terra. De início, a traineira era uma simples canoa a remos, com uma dúzia de metros de comprimento e uma tripulação de 12 a 14 homens. De seguida ganhou velocidade com a vela, e assim progressivamente a traineira passou a ser propulsionada a vapor com a sua alta chaminé. Depois deixou de ser de boca aberta e ganhou a cabina para o mestre. A motorização das traineiras a diesel começou a ganhar forma a partir da década de 1930, permitindo exercer a faina durante todo o ano com maior mobilidade e rapidez do cerco, o tipo de pesca da sardinha. As embarcações traineiras também se chamam cercadoras porque usam redes de cerco. A captura da sardinha efetua-se ao largo da costa portuguesa, em Viana do Castelo, Póvoa de Varzim, Matosinhos, Aveiro, Figueira da Foz, Nazaré, Peniche, Sesimbra, Setúbal, Sines, Lagos, Portimão e Olhão. Na Nazaré, que hoje tem um magnífico porto de abrigo, antigamente, enquanto os homens iam ao mar, era tradição as mulheres participar na faina de arrastar para a terra, embora não embarcassem. Com os seus trajes característicos, esperavam sentadas na areia a chegada dos barcos. Sempre a que saltar, cada um a nossa pé. Não há vida mais que vale com a vida de Nazaré. Mas nada vai saltar, cada um a nossa pé. Não há vida mais que vale com a vida de Nazaré. Faz o peixe com fartura para a gente, toda a estunda normal. Faz o peixe com fartura para a gente, toda a estunda normal. Descarregado o peixe no areal, era a hora das peixeiras partirem terra dentro para vender a sardinha. Depois vieram as lotas, onde se recolhe e comercializa o pescado. Em Lisboa, a lota situava-se na Ribeira e daqui as peixeiras partiam cidade dentro, apregoando: Linda sardinha vivinha, ó freguesa, venha ver. Também leve petinguinha, é só comprar e comer. Passam farinas com a giga em arco, sobre a rosa, cabeça sobranceira. No chão lameado da ribeira, a água negra fez um grande charco. Lembram a quilha de um barco, as tamancas das peixeiras. Lembram a quilha de um barco, as tamancas das peixeiras. Saem rodadas, são velas que o vento alarga e fustiga. São asas de caravelas em corpos de rapariga. As pernas altas são mastros que nenhum vento quebranta. Os olhos são negros astros, dois faróis em terra santa. Os olhos são negros astros, dois faróis em terra santa. Passam varinas com a giga em arco, sobre a airosa cabeça sobranceira. No chão lameado de ribeira, a água negra fez um grande charco. Lembram a quilha de um barco, as tamancas das peixeiras. Lembram a quilha de um barco, as tamancas das peixeiras. Saias verdes, saias finas, saias rubras, saias pretas. Os cordões são as grelhetas dos corpos das alvarinas. Num colear de gaivota, a peixeira de Lisboa levanta o sol canastra das sardinhas que a pergoa. Levanta o sol canastra das sardinhas que a pergoa. Das sardinhas que a pergoa. Levanta o sol canastra das sardinhas que a pergoa. Com uma captura de sardinha de 1.183 toneladas no ano transato, a Figueira da Foz é um importante centro piscatório do país. Na vila de Boarcos, que hoje está integrada na cidade da Foz do Mondego, existe no seu lar principal o chamado Largo da Má Língua. O monumento é homenagem à varina. Na costa portuguesa, a reprodução da sardinha ocorre de outubro a abril, sendo mais intensa entre dezembro e fevereiro. A sardinha é muito apreciada e consumida pelos portugueses nos meses de verão. Trata-se de um peixe gordo, saudável, nutritivo, rico em proteína, cálcio, selênio, fósforo, vitamina D e ômega 3. O consumo da sardinha faz reduzir o risco de doenças cardiovasculares e promove o bom funcionamento do sistema imunológico. A sardinha contém ácidos gordos poliinsaturados e aminoácidos essenciais de que o nosso organismo necessita. Mais rica em lípidos no verão, portanto mais gorda, é nesta estação do ano que registra um maior consumo. E que tal? Vamos a uma sardinhada? E agora vamos todos cantar e alegrar o ambiente com a sardinhada. Vamos embora! Do dia é uma sardinhada, é pinga da boa e uma guitarrada. O prato do dia é uma sardinhada, é pinga da boa e uma guitarrada. Vamos lá. O prato do dia é uma sardinhada, é pinga da boa e uma guitarrada. O prato do dia é uma sardinhada, é pinga da boa e uma guitarrada. Desta Lisboa é patrono, santinho que o povo aclama, Santo António que tem trono, bem no coração de Alfa. O prato do dia é uma sardinhada, é pinga da boa e uma guitarrada. O prato do dia é uma sardinhada, é pinga da boa e uma guitarrada. Eu canto assim a meu jeito, até ao romper do dia, que os pobres têm direito a um pouco de alegria. O prato do dia é uma sardinhada, é pinga da boa e uma guitarrada. O prato do dia é uma sardinhada, é pinga da boa e uma guitarrada. Lisboa em noites de farra, o que quer a patuscada, o prato do dia é uma sardinhada, é pinga da boa e uma guitarrada. O prato do dia é uma sardinhada, é pinga da boa e uma guitarrada. Em defesa do seu repovoamento, até ao final de abril, a captura da sardinha está interdita no país. Após este período, é está disponível de novo nas lotas de comercialização. Rainha do Verão, é na altura dos festejos dos santos populares que a sardinha é mais consumida por todo lado, em festas e reais. Em Lisboa, um dos mais emblemáticos lugares onde a sardinha assada sempre foi o prato preferido, era na antiga Feira Popular. Me